Salvador, boa noite, papapá, Charlie Tango Uniforme. Papapá, Charlie Tango Uniforme, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o 380. Vindo para o 380, Charlie Tango Uniforme. Para o 380, Charlie Tango Uniforme. Quem? Desce para 2000 pés, o ajuste na 04, autorizado em LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, ajustado em 1014, autorizado em LS 28, para reportar estabilizado, 5298. Descendimento em 3000 feet, altimeter 7104. Down 3000 feet, 104, Ocean at 6310. 360307 autorizado, chame táxi. Chamar a táxi. Manterá essa restrição na subida, 80 mil em Salvador, crítico. Afirmativo, Charlie Tango Uniforme. Charlie Tango Uniforme. Charlie Tango Uniforme, confirme a restrição? É, 80 milhas de Salvador até Bridge. Afirmativo, mantenha a radial 259 por 80 milhas após o Bridge. Afirmativo, 259, 80 milhas após Bridge. Charlie Tango Uniforme. Gol 1613 para o táxi 122 a bordo, 3 horas e 40, alterna Convin. 613, táxi autorizado, em Engen Alfa, até o ponto de disparada 28, onde chama a torre 1186. Tech India e Alfa, no ponto de disparada 28, chamada 186, 1613. 33. 1288 a secundária, Charlie Tango Uniforme. 1288, Charlie Tango Uniforme. Alô, Salvador, muito boa noite. Está 3662, a saída para a pista, por gentileza. Para Natal. Aaron. Aaron, obrigado. para o 422, isso que ligou. Para o táxi 3603, 156 a bordo, alterna Galeão, autonomia 3 horas e 50. 3603, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera 28, torre 186. Juliette Alfa no ponto de espera 186 com a torre, obrigado. Discernimento em 2000 feet, altimeter 31014. Clear the final approach, LS Zulu, runway 28, report steps to the localizer. Roger, descend now 2,000 feet, 104, we are clear for LS Zulu, next call you establish on localizer runway 28, Ocean Air 6310. Confirme estabilizado. Estabilizado aqui no localizador, aguardando o glide. Gente, complete final sem minha torre, 186, trip 5298. 5298. Salvador, boa noite, o trip 5218, estabilizado em LS, baixado, travado. Trip 5218, reporte capa vista. Vai reportar. A pista vista, o 5298. Gente, livre pouso na 28, vento 200 graus com 1,612 de nós, rajadas até 21, altímetro no 0 no 4, o 5298. 5298. Pushback, acionamento, posição 626. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi 1825. Ocean Air 6310, you are established on LS Zulu. Ocean Air 6310, reduce the final approach speed, contact now Salvador Tower 118 decimal 6. Reduce speed, contact Tower 118.6, Ocean Air 6310, good day. Good, Salvador, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good Tabatangua, chegou aqui Sierra, contato radar, 61 milícia do oeste do VR de Salvador. Acione identificação, vou na proa de Cari para chegar da Cari. Chame quando pronto para descida, eu ajusto na 014. Ó, chegou aqui Sierra. We have running sight, Oceana 6300. Roger, wind 200 degrees with 17 knots, QNH 1014, standby for clearance to land. Roger, 1014, standby landing clearance, Oceana 6300. Alô Salvador, boa noite, web 5836, sente o isso. Objeto 5836, Recife, nível 330, informação WISC, aguarde para cópia. 330, aguardando 4, 5736. Clear to land runway 28, wind 200 degrees with 18 knots, gusts up to 23 knots. Roger, clear to land 28, Ocean Air 6310. Ok, pela Alfa, reportando a Juliette para remoto do 3. Webjet 5836, pronto para cópia? Prossiga, 5836. Autorizado Recife, nível 330 pela Upper Whiskey 58. Decola da pista 28, com curva à direita após a decolagem no perfil da saída Aron, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, aciona 5502. Vamos deixar, Cris. Portará para a modificação Luiz pelo Zulu. Aracaju. 1935 é o controle, 5502 o transporte, 5730. Webjet 5836, cotejamento correto, estamos pronto para acionamento, puxe portão 05. Chamará do 05538. Espera, vamos, 613. 42. Autonomia de 3 horas e 55, Galeão. Autorizado via Pátio 3, Kilo, Taxiway Alpha, até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, transfere torre 198, decimal 62, ajuste no 0, 14. Ajuste no 0, 14, via Taxi com 1885, via Pátio 3, Kilo, Alpha, ponto de espera 186, uma boa, 1885. Ocean 630, have runway vacated. Roger, hold position and call ground on frequency 1219. Roger, holding position, ground on 219, Ocean 630, good day. Seu Juliette, tem um Boeing na Gol, vai ingressar no pátio 3. Após o ingresso do mesmo no pátio 3, está autorizado o ingresso Juliette para a remota 1-3. Ok, após o gol no Pátio 3, vai prosseguir na Juliette para a remota da 3, 5 minutos na 8. Ground, Ocean 630, good evening. 561, está no portão 9, pronto para a cópia, nível 380, Brasília. Ari para 8000 pés, 0014, está na 3152. Está para a cópia, está na 3561. Salvador Ground, good evening, Ocean 6310, with you. Ocean Air 6310, taxi via Alpha, reporte before taxiway Juliet. Roger, via Alpha, next call you before Juliet, Ocean Air 6310. A 62 milhas noroeste do VR de Salvador, acione identificação, mantenha o nível 070, Reporte pronto para descida, Romeo Golf Victor. Ficou, reporte para descida, Romeo Golf Victor. Firme intenções, Romeo Golf Victor. Gol 613, decolou 00 com controle 935. 035, gol número 3. Ciente, Romeo Golf Victor, mantenha a prova de ar. Papatango, Oeste Golf Sierra, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste na 0.4. Decola da pista 2.8 com curva à esquerda após a decolagem, perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 35, aciona 5503. 3561, autorizado nível 380, Brasilo 197, decola da 28 com primeira curva à esquerda, prefiro a saída Gole, transição Ofito. Controle 119.35, transponder 5503. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento PUSH, portão 09, TAN 3561. Pronto para PUSH, acionamento TAN 3561. TAN 3561, após a passagem do ATR-72 da TRIP, a sua retaguarda, coordene com a equipe de solo autorizado. Já neste momento autorizado, acionamento e push, chame pronto para o táxi, portão 09, TAN 3561. Chamará para o táxi, TAN 3561. Solo azul 4071, ciente da informação WIC. Azul 4071, Campinas, nível 360, informação WIC, confere, aguarde para a cópia. A gente vai aguardar para a Copa, então, o azul 4070. Pode confirmar a subida prevista para o 4071? Subida prevista, Gole. Gole, radial 259 por 80 milhas, após posição Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta S. Então, Gole, na radial 259 por 8 milhas, depois Bridge. Azul 4071. Oceané 6310, taxi via India to gate 1. Roger, via India to gate 1, Oceané 6310, good day. Agora sim, pronto para a copa. 0935, boa noite. Boa noite. Nível 360, decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem, em perfil da saída Gole, mantém a radial 259 do VOR de Salvador por 80 milhas após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Controle 119.35, aciona 5507. Ciente, está autorizado então Campinas no 360, decolada 28 com curva esquerda, saída é Gole. Afasta na radial 259 de Salvador até 80 milhas, depois Bridge. O controle 1935 e o código transponder é 5507 para o azul 4071. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento push, portão 08, azul 4071. Sim, chama para acionamento push na 08, azul 4071. TAN 3152, desse nível 050. 050, TAN 3152. Mono, PAB de 49, alterna com fins com 4 horas e 20 de autonomia. Copiada apenas 4 horas de autonomia, poderia confirmar o POB e alternativa, TAM 3561. POB de 49, 49, 4 horas e 20, autonomia, alterna com fins. TAM 3561, no ciente, táxi autorizado via pátio 3. Taxiway Kilo Alfa até o ponto de espera, pista 28. Ponto de espera, transfere torre 118, decimal 62, ajuste no 014. Desde táxi pátio 3, Kilo Alfa, ponto de espera da 28, chama a torre 118, decimal 62, até 3561. Bom, 398, pista 2000 pés, ajuste 104, reporte localizador, pista 28. 2000 pés, com 1014, reportará no localizador da 28, com 1398. Boa noite, vou passando o Silo Zulu, já presente, solicito o cancelamento do plano por metro e solicito a prova rotatória. Silo Zulu. Gente, reportizar com o campo, desce a 1500 pés, ajuste 1014. Agora, para Luzão, autorizar a flor da rotatória? Flor da rotatória, whisky Kilo Zulu. É, Zulu. Confirmando decola da pista 17, whisky Kilo Foxtrot. Um instante para a cópia. Lab 57536, para posicionamento, posição 5. Posição 5, autorizado, chama para o táxi, o objeto 5836. Chamar a táxi. 3325, alterna, 128, decimal 8. 3325, 28, obrigado. 885, 1835. 1835, boa. Boa. O Kilo Zulu vai prosseguir para a final da 17, onde irá interceptar e me reporta a 3 milhas fora, ok? Me reporte 3 milhas fora. Afirmativo. Contestei um tráfego na final da 10. Temos sim, temos um Boeing da Gol já estabilizando aqui na final da 1-0. Positivo, vai reportar a final de 3 milhas, positivo? Positivo, para um possível 360 pela direita. Afirmativo. Boa noite, passarei 2224, 350 para Juazeiro do Norte, centro de informação aqui. Informação whisky, aguarde para a cópia. Final da 17, realize 360 pela direita. 360 para aguardar prosseguir para 17. É o número 2. Certo, número 2. A gente interceptar final da 17, efetuará 360 pela direita. Positivo, pela direita. Torre Salvador, boa noite, Altan 3561, ponto de espera pronto. 3561, boa noite, mantenha um ponto de espera. Mantendo ponto de espera, Altan 3561. Leste final ILS, pista 28, chame torre 1186. 18-6, obrigado. Torre Salvador, boa noite, gol no 398, na final da 28, baixado e travado. No 398, boa noite. Para informação, à sua direita, temos uma aeronave a 1.500 pés, está prosseguindo para 1.7. A mesma irá realizar 360, não interferirá na sua aproximação. Aguarde ser avisado para autorização de pouso no 398. Ok, ciente do tráfego, aguarda visual, gol no 398. MLZ 6, Salvador. Gole vai manter a 259 por 80 mil. Gol 1.8. Oscar Gofier, desça 3 mil pés, ajustão 0.4. Gofier 3.0.4. No perfil da saída Aron, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, aciona 5513. Só confirmando o transponder 5513. Cotejo, uísque, quilo, foco, foco. Cotejamento correto, confirmo, POB. Cliente 02, pátio da Bata, transfere agora a torre 118, decimal meia dúzia, para acionamento, táxi e decolagem. Papatango, uísque, quilo, foco, foco. Decimal 8. Confirma 3603. Chama Recife, frequência 13325, alterna 1288. 13325 e alterna 1285, tá? 3603, obrigado. Alternado 12880. 1288, alternada, tá? 3603. 1-4. Enche livre, táxi Juliette Alfa, lá no ponto de espera da 28-18-6. Muito obrigado, Lourenço. Da Aeroporto Rio Alfa, traçador nacional da 28. Copiado, Quilo Zulu, prossegue, aguarde autorização de pouso. 1-404, senta whisky. Agora chegou 1404, chegada Cares, desça nível 060. Cares 060. Sossega. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem. Controle 119, decimal 35, aciona 5477, confirmando saída Aron, transição Aracaju. Que quilos Zulu. 2-1-0-1-3-9, o povo autorizado na frente do Whisky Kilo Zulu. Bono 398, seu solo 1-4, irá livrar à esquerda e ao livrar, mantém a posição onde chama o solo em 1-2-1-9. Em livre à esquerda, vai manter a posição em solo 219, gol 1-3-9-8. Curva à direita após a decolagem, da 28, cotejamento correto, chame pronto para acionamento e puxe remota 13, trip 5216. Eu chamarei quando pronto para acionamento, puxe back. Salvador, boa noite, gol 1398. No 398, mantenha a posição antes da Taxway Alpha, após a passagem do Boeing da Web, autorizado táxi via Alpha, mantenha-se antes da Juliette para ingresso. O portão será o meia dúzia. Ok, após a passagem do Web na Alpha, ingressa e reporta antes da Juliette para o meia dúzia, no 398. Confirmita, chame torre 186. 18-6, obrigado, boa noite, Luiz. 2-2-2-2-4. Salvador, muito boa noite.